Dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a ladrilhar o terreiro. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a ladrilhar o terreiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a ladrilhar o terreiro. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a ladrilhar o terreiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Ô dona da casa, chegou ouro fino, que veio pra lhe mostrar. Ô dona da casa, chegou ouro fino, que veio pra lhe mostrar. Ô dona da casa, ele chegou brincando na margem do rio Guamá. Ô dona da casa, ele chegou brincando na margem do rio Guamá. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a brilhar o terreiro. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, vou ajudar a brilhar o terreiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Dona da casa, que é ouro fino da noite de São João. Dona da casa, que é ouro fino da noite de São João. Ô dona da casa, eu botei ele na rua pra fazer este arrastão. Ô dona da casa, botei-lhe na rua pra fazer este arrastão. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a ladrilhar o terreiro. Ô dona da casa, meu boi quer brincar, eu vou ajudar a ladrilhar o terreiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha? Com ouro fino primeiro. Ô dona da casa, com que se ladrilha?